Respira. João, capitão da equipe do Vasco da Gama, hoje mais uma vitória e está a dar aquele passo que todos desejavam, que é estar agora numa final. Vamos ver se é o Chan ou o Coja, penso que são uma dessas equipes, mas já falamos deste jogo e desta época. Não é fácil, e já tivemos a oportunidade de falar isso, não é fácil vir treinar, vir jogar ao fim de semana e depois já segunda-feira ter que ir trabalhar. Muita gente esquece que o Inatel ainda é assim. É mesmo assim ou não, João? Boa tarde antes de mais. Sim, conseguimos mais uma vitória. Já vai ser o terceiro ano consecutivo, felizmente, que conseguimos arrastar este povo, esta gente, esta freguesia e, acima de tudo, este clube para o lugar onde merece estar. Acima de tudo, e voltando à pergunta que me colocou, é mesmo isso. É basicamente o futebol no seu estado puro, onde nós acabamos o nosso dia de trabalho, procuramos... Eu considero isto uma fase de relaxamento do dia, depois de um dia de trabalho, onde encontramos os nossos amigos. Isto é quase uma nossa segunda família, porque nós desabafamos aqui, choramos aqui, ganhamos aqui, sorrimos, brincamos e fazemos tudo isso a jogar futebol, que é, acho que, maior parte, e acho que não quero estar a falar pelos meus colegas, mas tenho a certeza que eles pensam da mesma forma, que nós gostamos disto e gostamos de aqui estar e queremos fazer tudo o de bom e o de melhor que podemos conseguir e que as pernas nos deem a oportunidade para isso, para levar este clube mais uma vez a bom porto, como felizmente tem acontecido. Olha, mas manter este nível, eu há pouco estava a falar com o Presidente e ele dizia, não é fácil, ele dizia-lhe, mas foram vocês que criaram esta base e este alicerce. Mas ser tricampeão e andar nesta luta até o final da Taça da Liga durante 3 anos, é preciso muito trabalho, é preciso muita consistência e muita resiliência também. Sim, claro. Aliás, mas também, se nós andássemos a trabalhar como temos andado e não fosse para almejar, pelo menos almejar, ganhar, também não valia a pena o esforço que a gente faz e que esta direção faz, que felizmente nunca nos deixou faltar com nada. Temos as condições que, se calhar, muitos clubes, até do próprio município, gostariam de ter. Portanto, no meio disto tudo, e mesmo com o sacrifício que fazemos, acho que somos considerados, ou que não nos podemos considerar, uns privilegiados em fazer parte disto, que é o estado puro do futebol. Não... Agora é mesmo esperar pela final. Sim, estamos convictos que isto, sem dúvida, que isto é futebol e pode depender sempre para cada um dos lados. Nós já tivemos finais menos conseguidas e ganhámos, já tivemos finais mais conseguidas e acabámos, infelizmente, por perder, mas a nossa ideia será sempre a vitória, mais uma para este clube, e honrar, acima de tudo, esta moldura humana que está cá desde 2017, aqui a apoiar-nos consecutivamente todos os domingos, e sem eles, e uma palavra para eles também, sem eles isto era... Não digo que seria diferente, mas não era a mesma coisa, certamente. É uma força, sem dúvida nenhuma, sim, é uma força incomensurável mesmo.